E essa vai pra ficar bêbado com os meninos do trio arrumando no palco. Alô, Lúcio, Luizinho, Neto, tamo junto. Você sabe a diferença entre o clima e o tempo. O clima é o que nós dois não temos. O tempo é o que nós dois perdemos. Onde é que eu tava? Com a cabeça quando abandonei a garrafa. Por você que por mim não se importa. Mas um bom solteiro sempre a balada torna. Pegue do copo eu vim, do copo voltarei. Tava com pé no amor, feliz escorreguei. Pegue do copo eu vim, do copo voltarei. Em terra de balada quem tá solteiro é rei. Pegue do copo eu vim, do copo voltarei. Tava com pé no amor, feliz escorreguei. Pegue do copo eu vim, do copo voltarei. Em terra de balada quem tá solteiro é rei. Quem bebe é nós, céu da aventura, rapaz. O rei da bachata baiana. Portão do mar. Onde é que eu tava? Com a cabeça quando abandonei a garrafa. Por você que por mim não se importa. Mas um bom solteiro sempre a balada torna. Pegue do copo eu vim, do copo voltarei. Tava com pé no amor, feliz escorreguei. Pegue do copo eu vim, do copo voltarei. Em terra de balada quem tá solteiro é rei. Pegue do copo eu vim, do copo voltarei. Tava com pé no amor, feliz escorreguei. Pegue do copo eu vim, do copo voltarei. Em terra de balada quem tá solteiro é rei. Por falar nisso, traz mais uma lá, menino. Traz mais uma, abre aqui, ó.